microfone assim está bom. Um, dois, três, som. Testando o microfone, som. Um, dois, três, som. Aê, primeiro verso na moral. Segura a bronca, mandruva. Sai da minha reta, eu quero passar. Batida para a rima, tô cantando em cima. Eu faço parte desse clima. Podem vir pagar pra ver. Podem viver pra crer. Representando o capão, apresentando um novo som de drão. Não venha embaçar na minha traíras. Eu sou renascido das cinzas. Eu trampo em conjunto e não no singular. Acomodem-se, fique à vontade. Peça sua bebida e não perca a viagem. Mas se achar que é tudo isso que quer ouvir, põe um vídeo no toca-discos e deixa cair. Um, dois, três, som. Testando o microfone, som. Um, dois, três, som. Testando o microfone, assim está bom. Um, dois, três, som. Testando o microfone, som. Um, dois, três, som. Aí rapaziada, onde é que tá o DJ? Ei, hey, DJ, não pare esse som. E assim está bom, e sem desafinar o tom. Um, dois, três, som. Testando o microfone, som. Um, dois, três, som. Testando o microfone, assim está bom. Um, dois, três, som. Testando o microfone, som. Um, dois, três, som. Vou mandar na moral, pois eu sou do tipo assim. Saco um de bem. Gosto de Bebeto e também do Jorge Ben. Do Iapoca ao Chuí, de norte a sul. Jazz e hip hop é meia luz. É este swing, coisa de preto, coisa de gueto. Mais que nada, rimas dopadas, dose bem sacada, malandreada. Agora é só paulada, bumbum, bate com bum, procura um do. Não vai sobrar pra mais de um. O som é de responsa, postura e atitude. Ouço bixinguinha e danço boogie-woogie. Acomode-se, fique à vontade. Peça sua bebida e não perca a viagem. Mas se achar que é tudo isso que quer ouvir, põe o vídeo no toca-discos e deixa cair. Um, dois, três, som. Testando o microfone, som. Testando o microfone, assim está bom. Um, dois, três, som. Testando o microfone, som. Um, dois, três, som. Mais uma vez pra afirmar, pode vir ladrão. Um, dois, três, som. Testando o microfone, som. Um, dois, três, som. Testando o microfone, assim está bom. Testando o microfone, som. Aê.